Mortal do Arrocha. E foi que diz que boteco não é pra mulher. O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Desce uma dose atrás da outra, quero ver quem continua em pé. Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio. Você virou as costas e saiu. Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo, vem falar que é feio. Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito. Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Saiu, cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô na turma bebendo, vem falar que é feio. Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito. Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser.